verdade, ao menos uma vez na vida, você se apaixonou pelos meus erros. Não fique pela metade, vá em frente, minha amiga. Destrua a razão nesse beco sem saída. Diga a verdade, põe o dedo na ferida. Você se apaixonou pelos meus erros e eu perdi as chaves, mas que cabeça minha. Agora vai ter que ser para toda a vida. Somos o que há de melhor. Somos o que dá pra fazer. O que não dá pra evitar. E não se pode escolher. Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho, eu gravaria no metal da minha pele o teu desenho. Feitos um pro outro, feitos pra durar. Uma luz que não produz sombra. Fazer o que não dá pra evitar e não se pode esconder.